Quando tudo se quebrou, ao Senhor clamamos. Nas cidades de Judá, os ídolos derrubamos. Ezequias levantou, o povo se uniu para o ministério. O coração se abriu. Montões de bênçãos o Senhor trouxe aqui. Em cada oferta, um ato de amor por ti. Dizimos e primícias com alegria na casa do Senhor, juntos louvamos. Os levitas e sacerdotes com fé a servir. Nos holocaustos da manhã, a adoração a fluir. A abundância do povo em gratidão se viu. A cada montão a sua graça reluziu. Montões de bênçãos o Senhor trouxe aqui. Em cada oferta, um ato de amor por ti. Essas letras refletem a mensagem de consagração e adoração ao Senhor. Inspiradas nos textos bíblicos mencionados, criando uma atmosfera de reverência e celebração.